Panorama Agrícola para 17 de outubro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 17 de outubro, quarta-feira de Lua Nova. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. No Panorama Agrícola desta quarta-feira, você confere: programa de qualidade faz controle de dados agrometeorológicos. E inscrições abertas para estágio de jovem rural na Alemanha. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Prefira alimento integral. O alimento integral é aquele que não teve sua estrutura modificada no processo de industrialização e manteve as vitaminas, os minerais e as fibras. O consumo desses alimentos é incentivado por causa das vantagens nutricionais. Substituir os alimentos processados pelos equivalentes integrais é a recomendação para uma nutrição saudável. A dica é da extensionista da IPAGRE de Tunápolis, Flávia Maria de Oliveira. É hora das notícias. Estão abertas as inscrições para estágio na Alemanha para jovens rurais até janeiro de 2013. Para interessados em estagiar no setor primário, nas áreas de fruticultura, paisagismo, floricultura, turismo rural, vinicultura e arboricultura. O estágio é por um ano, morando em propriedade previamente escolhida na região sul da Alemanha. São pré-requisitos para inscrição que o candidato ou candidata tenha entre 18 e 25 anos, seja solteiro, tenha nível técnico ou experiência na atividade de interesse e tenha ainda conhecimento da língua alemã. O estágio é viabilizado por meio de uma parceria que envolve a Secretaria de Estado da Agricultura, a EPAGRE, a FETAESC e a Agência de Fomento de Estágios de Brasileiros no Exterior, a AFEBRAE, com sede em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Informações adicionais pelo telefone 54-3281-1465. 54-3281-1465. Estamos anunciando o segundo seminário da Agroindústria Familiar do Alto Vale do Rio do Peixe, dia 25 de outubro, uma quinta-feira, na comunidade de Santa Lúcia, em Videira. Informações adicionais pelo telefone 49-3566-0054. A promoção é da IPAGRE e o evento tem como público produtores da agricultura familiar, cooperados e associados, técnicos e demais integrantes do agronegócio. A ideia é gerar conhecimento para oportunidades de organização e de acesso ao mercado. Haverá palestras sobre organização de agricultores, perspectiva para a agricultura familiar e o comprometimento para o desenvolvimento do cooperativismo e do associativismo. Também a palestra Cooperativismo, a Experiência de Concórdia. Promoção da IPAGRE, Seminário de Agroindústria Familiar do Alto Vale do Rio do Peixe, dia 25 de outubro, quinta-feira, em Videira. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE Ciran. Entrevistamos hoje Eduardo Natan Antunes, que é da Tecnologia da Informação da IPAGRE Ciran, sobre o Banco de Dados Agrometeorológicos da IPAGRE Ciran, que atingiu a marca de 150 milhões de registros. Temos dados mensais desde 1911, com temperatura média, acumulados de precipitação, e dados diários desde 1943. Esses dados diários, a partir de 1943, começou com estações convencionais, né, na época, então com três leituras diárias, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 9 horas da noite, e a partir do ano 2000, com as estações automáticas, onde as leituras são feitas de hora em hora, ou, em alguns casos, dependendo da variável, até de 5 em 5 minutos, com transmissão automática, de forma horária, aqui para o Banco de Pagos Ciran. Então, completou esse volume de 150 milhões de registros. Quais são os dados que são apurados? Todos os dados de variáveis agroclimáticas, né? Agrometeorológicas. Temperatura, umidade relativa, pressão, precipitação, radiação e algumas outras variáveis de pesquisa que atendem alguns projetos. E esse programa de qualidade? Qual é a ideia do programa de qualidade, o Natan? O programa de qualidade visa identificar e melhorar a qualidade dos dados recebidos, identificando as falhas mais comuns encontradas nas estações, desde erro de digitações até erros sistemáticos, onde pode ter algum problema com o sensor que tem algum desvio, alguma falha de calibração. Ele consegue identificar de uma forma mais fácil esses erros, né? Ele trabalha basicamente aplicando três testes, né? Seria o teste de range, que são os limites mínimos e máximos aceitáveis para cada variável de cada estação. Isso requer um trabalho muito grande de parametrização de forma individualizada, né? O trabalho de step, que é a variação máxima que um dado pode ter em um determinado horário. Então, por exemplo, a temperatura não pode subir mais do que 10 graus em uma hora. Isso aí é verificado. E outro teste é o teste de persistence, que é justamente o contrário do step, que é a variação mínima no intervalo de tempo. Então, se ficar durante 5, 6 horas a temperatura sem variar pelo menos 0,1, um exemplo, ele também marca como suspeito. Além de Eduardo Natan Tunis, quem também fala sobre esse programa de controle de qualidade dos dados agrometeorológicos do Banco de Dados da Ipagre-Siram é o engenheiro agrônomo Ângelo Massigan. Nós temos uma série histórica, como o Natan falou, desde 1911 para algumas estações. E para nós estar fazendo esse estudo de tendências climáticas, é importante nós fazermos o controle de qualidade desses dados. E esse controle, ele envolve uma complexidade grande, porque o nosso banco da Ipagre, até 2000, ele tinha um crescimento muito lento. Depois de 2000, nós tivemos um crescimento extremamente acelerado, e agora, nos últimos 2-3 anos, nós temos um patamar de crescimento estabilizado. Então, a complexidade de acompanhar o número de estações, o número de variáveis aumentou, e exigindo para nós uma melhor qualificação no controle dessa qualidade. Então, Esse trabalho que nós temos, esse projeto de controle de qualidade no banco, ele vem aprimorar os trabalhos, as pesquisas em termos de mudanças climáticas, as tendências. Então, como a Ipagre tem algumas estações que tem uma série longa, favorece e tem uma melhor confiabilidade de estudos de tendências climáticas. Campos Novos é a mais antiga ou uma das mais antigas? Campos Novos é uma das mais antigas. Nós temos, a estação começou em 1913, começou com somente a leitura de precipitação, e ano que vem completa 100 anos de dados com algumas falhas. E então, com uma estação desse volume de dado, é extremamente importante para ver quais são as tendências da precipitação, da temperatura. Isto é bastante importante. Mas nós temos que ver se algum erro sistemático está dentro dessa série, se tem erro de digitação. Nós temos vários problemas que nós temos que estar checando. E este programa de qualidade, ele vai deixar a série histórica livre desses erros e fica muito mais confiáveis os estudos de mudanças climáticas. Como a sociedade, o meio rural e o meio urbano pode se beneficiar desses dados? A sociedade e o meio rural pode se beneficiar desses dados através das pesquisas com maior confiabilidade, através das solicitando esses dados para nós, através das pesquisas como o zoneamento agrícola, estudos históricos da relação clima-planta. Então, é através dessa forma que nós podemos estar colaborando, né? Esse estudo de qualidade vai colaborar, principalmente tendo todos os estudos climáticos do estado com uma melhor confiabilidade. Entrevistamos aqui no Panorama Agrícola Ângelo Massigna e Eduardo Natan Tunis sobre o Banco de Dados Agrometeorológicos da Epagri-Siram. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.